Nu e Alianța, te-am trezit un avion. Chame Torre Salvador 1 no 8 decimal 95. Salvador 1, 10 graus, 109. Decola com proa este. Interferir com a final 10. Tá, iniciando a decolagem, um grande abraço. Salvador, bom dia, tá 3198? Tá 3198, continua a aproximação, eu posso ter no que tem checado. Solo, Sama de Abraço. Sama de Abraço, decolado aos 5-3. Não tem a minha escuta, o Sama de Abraço. Tá na tua permanente, o Sama de Abraço. Xanã 140, quanto pacote? Afirma-se, eu estou seguro. Está autorizado Maceió, nível 250, via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5023. Autorizado 250 para Maceió, decola curva esquerda, na Puca, Caju, é o Peruísque 58 até Orago, Orago, Maceió, direto, 1208-5023, Ocean 6140. Ocean 6140, correto, e chame para o puxa, acionamento. Chamaremos, muito obrigado, senhor. Para. O grau 09, lá. Livre pouso 10, 319. Solo, voador, boa tarde, bom dia, Azul 4207, livre. Bom dia, Azul 4207, livre táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa é para dentro da Juliette, 4207, Azul. Família Brava, vou permanecer aqui por 2 minutos aqui nessa posição. Gente, o Tango Índia Bravo, sem interferir com a pista 1-0, só 3 alvos. Pois é, cara. Paciente, Tango Índia Bravo. Uno no 62, aciona a identificação, desça a via chegada Mário para o nível 050, QNH 1015. 050, via Mário, 015, possibilidade de voar etapa da presença? Afirmativo, pro de TAP, voo 1162. TAP, 1162. Da Juliette, Azul 4207. Ok, o Azul 4207, mantém a posição antes da Juliette. O gate previsto aqui é o 09 e está ocupado pelo um Boeing da Gol. Vou tentar aqui encaixar o senhor em outro gate. Gente, mantém a posição da Juliette, obrigado. Nada. Força Aérea 5916, está pronto para a cópia? Obrigado. Já estado natal, o nível 170, via Golf 677, até o destino. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, a transição Caju, controle 120.8, o transponder 5046. Fusário 5916, já está pronto para o acionamento? O acionamento considera-se já autorizado e chame para o táxi. Para o pushback, acionamento, volume 621, portão 9. Autorizado, volume 621 e reposte táxi. Reposte 3198, Tatã. Está livrando a escutina Alfa. Ok, tá 3198, prossiga o táxi via Alfa e aguarde instruções antes daquilo. Alfa, tudo aqui, trabalhando as instruções. Que o Azul 4207 não tem a posição, vou passar um Airbus aí da TAM, na saída do pátio 3 e aguarde para ingresso no pátio principal. 4207. O TAM 3198, prossiga o táxi via Quilo e pátio 3 e reporte para ingressar no principal. Quilo, pátio 3 e reportar para ingressar no principal, 3198, primeira esquerda aqui. Obrigado. Olha. Salvador, gol 9094, informação cima, 350, Salvador, Fortaleza. Ok, gol no 094. Autorizado, Fortaleza, 370 nível, via Upzulu 19 até Bangu, após conforme o plano, decola da 10, primeira curva à esquerda, subida Momo, a transição Frote. Controle 120.8, o transponder 5051. Gente, autorizado 370, APM Zulu 19 Bangu, decolagem da pista 10, com a primeira curva à esquerda. Sai na mão, transição Frote 1208, aciona 5051, gol 1094. Correto, gol 1094, reposte para o push e acionamento. Postaremos, estamos no 04. Cliente. O TAM 3198, ingresse no pátio principal, portão 03. Pátio principal, portão 03, TAM 3198. Para o site, gol 1621, POV de 1959. 4 horas de autonomia até na Campina. Ok, o gol no 621. Está livre o táxi pelo pátio principal e Índia. Ponto de espera da 10. Chame a torre em 1895. Fique atento a um Airbus da TAM que está ingressando agora no pátio principal. Gol no 621. Avisou ao contrato, prossegue via pátio e Índia. Ponto de espera a torre 1895. Ponto de espera, boa tarde. Boa tarde, boa viagem. O Azul 4207, após o Boeing da Gol que vai cruzar o pátio, está livre seu ingresso para o Gate 9. Após o Gol, totalizado o táxi para o Gate 9, 4207. Afirmativo. Azul 4207, e confirmando, após aproximar aí do Gate 8, fique atento ao Follower da infraero, a viatura Follower, para ligar até o Gate 9. Ok, vai ficar avisado com o Follower 4207. Número 1, apenas para informação, aeronave estando sobre voo, próxima a final da pista 1-0. O Tibão helicóptero Bravo 407, mantendo 510, o gol no 561. A frente do Bravo, o gol no 561. Como tráfego à esquerda, o helicóptero mantendo 810, a interfere com essa decolagem. Ok, obrigado pela informação, 621. Livre o táxi, até a, táxi aí, hotel. O senhor vai decolar a partir da interseção hotel ou pretende prosseguir até a cabeceira 1-0? Gente, não efetue curva no momento à direita, se aproximando do eixo de decolagem, temos a aeronave por decolar, um Boeing 737-800, o Tango de Abravo. O Tango de Abravo está ciente, vai manter sempre à esquerda. Daí é lento, Bono 561. Bono 561, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Torres 295, só confirmando, a esquerda é um trapo ou são dois trapos? É apenas um, agora a sua esquerda, o senhor está ultrapassando o mesmo, é o helicóptero anteriormente informado, o único trapo conhecido, bom, no 561. Essa frente vai passar por aí, obrigado. Torres Salvador, gol no 561, bom dia. Pelo 561, no sentido da aproximação, o poste está embaixo travado. Jadex V, no 0 vai informar a estabilidade do localizador, gol 962. Parou. Sentido da aproximação, agora tem uma autorização do gol 961. Avisou com o gol na decolagem do gol aqui, senhor. Está ciente, vai manter a curva sempre para a esquerda. 608, gol no 621. Vai, pô, manda um patrão que está na esquerda do eixo, tem vários urubus. Gente, grato pelo controle, bom dia, bom, 1621, Libra 1300. Bom dia, 1621, no contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. É o 360, 621. Juliette Bravo Delta. Tango de Abravo ao controle. O senhor está aqui na vertical do Vila dos Atlânticos. Intenção de cruzar a pista, vai seguir via litoral. Vai com proa do farol da Barra. Na realidade eu preciso sobrevoar de próximo ao Imbuí, senhor. Então quero até coordenar com o senhor o melhor momento. Gente, o Tango de Abravo chame a Torre Salvador para o cruzamento do aeródromo. Tango de Abravo. Chamar a torre, Tango de Abravo, senhor. Prossiga. Está no setor norte da torre aqui, está visual com a aproximação do toque agora do gol. Só me autorizando a prosseguir via litoral, vai com proa do aeroclube. A livre, o push e acionamento, chama táxi. Frente livre, reportaremos táxi, gol 1-0-9-4. A reportar tá livrando 208, vai iniciar o Tango de Abravo, senhor. Preceptor localizador, 1-1-1-6-2. 1-1-1-6-2, atento a tráfego sobrevoando próximo à final da pista 1-0, mantendo 510, o tipo 1 helicóptero Bravo 407, chame torre, 1-1-8, decimal 95. Está atento ao tráfego, chama torre, 1-1-8-95, gol 1-1-1-6-2. Alô, segmento. a liberação do pátio. Ok, gente, só dá guarda no feedback do colega aí, passa o número 1 para cá. Nível 050 e após prossiga via para 2000 pés ou QNH 1015. 5000 e tarde após via de 2100 e 1800. Frisado cruzamento do extra 35. Foi na altura do Palácio de Itapuã aguardando transferência. Agora, pro Itapuã aguardando transferência, também de abraço, senhor. Ô, Ciro Mel. 9 de 4 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de 10 Autorizado é por 6140, por feedback salamento? O 6140 negativo, mantém a posição, aguarde apenas liberação do pátio. 0 vento 1, 10 graus, 109. Clear e pouso, gol 1162. O principal. Quilo, pátio 3, chama para ingresso do pátio, seu mesmo. Força Aérea 5905, autorizado Natal, nível 170, via Golf 677, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5054. Controle, meu cordial. É o Papa Romeu, tá via Bravo. Nós... Bravo, prossiga. O tá via Bravo, tá ingressando no litoral. Tem condição de sobrevoo ali próximo ao Imbuí. Se o senhor autorizar, é uns 2 minutos ou 3 minutos, só um sobrevoo para fazer um voo de aerofotografia. Ok, mantém o litoral, reporte no Imbuí para ligar o litoral. No Imbuí, o tá via Bravo. Cada um 01895, a torre, boa viagem. É, se registrar no ponto espera 1295, muito obrigado, bom trabalho até o retorno. Tá lá. O Fábio 59 no meio, contorne o canteiro central via Juliette e pátio principal, seguindo a aeronave da Gol à sua frente, no ponto de espera da 10, torre 1895. Volo 162, solo 10, liga direita, uniforme 21.9. Direita 219, gol 1162, bom próximo. Back mais 3 minutos, aguarde só um instante. Aí, Salvador, bom dia, gol 1094, no ponto espera da 10, pronto. Volo 094, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, cimento 1-10 graus, 089. Mente livre, alinhar e decolar da pista 10, voo 1094. É o 02, vai ser desocupado agora pelo R2 do Xené, aguarde para ingresso. Sente, aguardando, CBL. Chané 6140, livre o pushback, acionamento, chame táxi. Livre o acionamento, vai chamar táxi, um pra Olimpo 04, pronto, cópia. Autorizado Recife, o nível 230, via Golf 677. A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8. O transponder 5037. Olha, o Sandro Bravo está no ponto ideal para iniciar a fotografia. área 5996, ali mantém capixeiro 90. Cotejamento, livre, o acionamento e chame táxi. Até dois minutinhos só. Tá bravo. Tá, vai manter 500, que chame de abraço, tá? O 1162, ingresse no pátio principal pela Juliette. O portão é o 1-1, portão 11. E fique atento à viatura Follow Me da Infraero, nas proximidades aí do Gate 8. Estimativo, o gol 1162 na ingresso da Bia Juliette, posição 1-1 e tá ciente do Follow Me, já tá visual também. Com ele, boa tarde. Gente, boa tarde. Salvador, gol no 094, bom dia. 094, bom dia, suba ao nível 370, saída Momo. Teve ascensão 370 na subida Momo, gol 1094. O controle é o gol 094, voltando, Sérgio? Prossiga. Quando possível, frete, por favor. Sério, fique mais na minha. Pós 2000 Cosmos Cogbu. Cogbu, obrigado, senhor. Hora 5905, livre táxi via pátio militar na Taxi Hotel. Chame a TAM 1895. O senhor vai decolar a partir da hotel ou pretende prosseguir até a cabeceira 11 horas? Na táxi do hotel, chame a TUI, 1895, para o cruzamento da pista em uso. Firmo, 18.95. O Oceanero 6140 está com 142 a bordo, 1h50 autonomia, alterna Recife. Cliente 6140 do Oceanero, livre táxi à direita, ponto de espera da 10-1895 a torre, boa viagem. Ponto de espera, obrigado. O Gol no 561, livre ingresso no pátio principal, portão 2, fique atento ao táxi do Airbus do Oceanero. Livre ingresso, portão 2, no terminal. Juliette Bravo Delta, solo. Salvador, Força Aérea 59 no meio. Força Aérea 59 no meio, suba ao nível 170, saída PUC. Suba no meio, subida para 170, saída PUC. De regras, e prossegue visual nos corredores, ok? S5 para interceptar o localizador e farm estabilizado. 065, localizador, desce. 2000. 2000, obrigado. Valença, sai inicialmente no nível 060, a decolagem é da pista 17, primeira curva à direita, subida Arbor e aguarda autorização do controle, da modificação de regras. O controle opera em 120, decimal 8, a torre 118, decimal 95 e o transponder acione o 5073. Para o controle. Comentando, não, vetor para, sequenciamento, curva esquerda na proa 020, limite ao localizador. Comentando, curva esquerda 020. Jet Bravo Delta, apenas confirmando, modifique o seu transponder para 0172. 145, chame a torre 1895 para o acionamento. É uma low. Desça para 3000, ajuste 10015. Começa 99, desça para 3000. Ok, o Força Aérea 5905. Livre o táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Chinelinha 140, já tem ponto de pedra, o aeronave circulou à frente, performance mais baixo, com o mesmo perfil de saída. 5. Começa 99, descendo para 2000, cruzou para 0.0. Ele está pro autorizado a interceptar o localizador, modo estabilizado, livre ali essa que tem. 99, você está localizado. Livre táxi até o hotel. Na táxi e hotel, chame a torre para o cruzamento da 10 em 118 decimal 95. Área 5905, ingresso na Taxi 6 Juliette e contorne o canteiro central via Juliette, Pátio e Índia. O ponto de espera da 10, chame a torre novamente em 118.95. Área 10, vento 110 graus, 109. Oceano 64. 64, complete final e aliança X-Ray, chame a torre 118.95. 1895, boa. Boa. Precisava de uma informação, você pode fazer o cotejamento da rota detalhada? Ah, um cotejamento de quê? Confirme? Precisava, é porque eu ainda não recebi aqui a nossa nota de voo, só precisava de passar essa autorização, se fosse a rota fosse detalhada. Perfeitamente. Tá pronto para copiar? Matiu. Ok, então está autorizado Santos Dumont, Serra Bravo, o meu, Juliette, Rio de Janeiro, Santos Dumont, o nível 340, aerovia UP Zulu 10, até ESMAP, Eco Sierra, Mike, Alfa, Papá, ESMAP, após ESMAP direto Lúvito, e após Lúvito direto Barbacena, Bravo, Bravo Charlie, Barbacena. Em Barbacena o senhor vai ser instruído a chegada no Rio. Decolagem é da 10, primeira curva à direita. A saída, Tael, transição, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Intercepta, Zulu 10. O controle, 120, decimal 8. E o transponder, 5070, o azul 4207. Eu estou fazendo o número 7, autorizado Rio de Janeiro, Cernado de Juliette, no 340, Pedro 190, ex-MAP, direto Lúcio, direto Barbacena, decola pista 10, primeira curva direita, saída da Elo, transição Motiva. Pedro Pedro 10, motor 208, transmando 5070, azul 4207. Azul 4207, correto, cotejamento, reporte para o push e assinamento, quando brota. Reportará a graça de elaboração. Para. Gente, 500 pés. estiver na escuta. Cometa 99, 3 milhas para o marcador externo, complete final, ILS X-Ray, chame a torre, 118.95. Para ILS X-Ray, chamada torre, 118.95. Torre Salvador, cometa 99, 118, ILS X-Ray. 99, continua a aproximação, parte externa tem checado. 99, para a nossa distância, tem checado. Vai manter até a feira de Santana? É disponível, sub e mantenha, foi feita a notificação de voo? Acione o código 0114. 1864, boa noite, 64, liberando na Fox. Boa noite, 64, Tente Livitar via Alfa e reporte antes da Taxi Delta. Alfa, reporte antes da Delta, voo 1864. E vetor para separação de tráfego, curva direita, vai na proa 085. Direita 085, pro Oceanero 6140. Ativo, tem um tráfego 11 horas, 10 milhas, mesmo rumo, passando 140, subida para o 160, um tucano da Força Aérea. VIP checado, continua a preocupação, aguardando autorização. Começando 9, aguardando autorização. Zero em caso de falha de comunicações, ao cruzar o nível 180, reassuma a navegação na proa de Maceió. Ao caso de falha, então, nível 180, reassuma a proa de Maceió. Isso é 1140. Cometa 56, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 1095. Cometa 56, desse mantém 3 mil pés. Alfa, Juliette, gate meia dúzia. Alfa, Juliette, gate meia dúzia, boa noite, 64. E o Olimpo 04, prossiga o táxi pela Juliette, contornando o pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, 1895, a torre novamente. Confiou só? Controle, contato no radar, confirma as intenções? Juliette Bravidão, com sua licença, se possível, cancelar o plano de instrumento para seguir para Valença, lesão via corredores. Ok, plano modificado aos 26, via corredores, mil pés, axé. Mil pés, axé, Juliette Bravidão. Área 5955, cópia. Para o Natal, nível 190, via Golf 677, decolagem é da 10, primeira curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, o controle 120.8, o transponder 5061. Salvador, um ótimo dia, 4082, passando para a bode no 50 restrito. Zulu, Juliette, se a confirme o nível de voo que mantém, em regra de voo. Então desça em condições visuais, para altitude de tráfego em Salvador, no 1500 pés, ajuste 1015, reporte no através de Veracruz. O Zulu, Juliette, se a. Informação, uma para autorização, galera. dia, TAM 3191, autorizado Galeão, nível 340, via Amper Zulu 10, até ESMAP, após direto Lúvito e após direto Barbacena. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. O controle 120.8 e o transponder é o 5075, o da 3191. Correto, da 3191, chame para o push de acionamento. Para o sol? Olímpico 04, a Lima tem cabeceiro 90. TAM 40 autorizado, voa Maceió. Direto Maceió, obrigado, galera. Ok, agora chame o centro na frequência 12685, TRN 12545, Xanem 140. Tipo, Xanem 6140? Chamar o centro, frequência 12685, alterna 12545. 2685, 2545, obrigado. 0509, a gente mantém o 170. Gente. Tame de Abravo, possível. Gente, 500 pés na escuta. Tame de Abravo. Entre o colador, 5905. Série 5905, suba ao nível de voo 170, saída PUCA. 1705, Cassiara 5905. Cassiara 5916, chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Cassiara 5916, chama o centro 12085, alterna 12545. A posição, devido à aeronave que decolou à frente, com o mesmo perfil de subida, performance menor. 050, azul 4082. 050, 4082. Recente, a informação tem um tráfego sentido contrário. Agora sua posição de 11 horas 10 milhas, mantendo 1500 pés no Charlie 150, fica atento ao tráfego. Bravo Delta, frequência livre para coordenação, na escuta para o regresso. Frequência livre para regresso, Bravo Delta. Livre táxi via pátio Militar, na Taxi aí, Hotel, mantenha a posição e chame a torre. 1895 para o cruzamento da 10. Pabode. 5220, voe Mari, dá presente. Autorizado chegada Mari, vigilância. Desça até o 050. Mari descendo para o 050, 30. Família Bravo, no momento eu tenho um tráfego em aproximação. Mantendo essa posição, aguarde para voar, São Rafael. Para manter a posição, se eu quiser eu posso aprovar a rotatória. Negativo rotatória também. Se quiser efetuar o cruzamento, está autorizado. Porém, aí afastado entre o externo e duna, esse cruzamento, ok? Afastado aí 5 milhas, no mínimo, aí do aeródromo. Ok, 5 milhas, vai estar afastado entre dunas. Todo externo aqui, vai prosseguir. Afirmativo, então tá livre o cruzamento, mantendo 500 pés no máximo. 500 no máximo, sabe de abraço. Controle o patrulha 03 na rotatória para pouso no Graia. Confirme. O patrulha 03 na rotatória para pouso no Graia. E patrulha 03, chame a torre agora na frequência 11895. Camarada 11895-03. Cometa 56, desça para 2000, autorizado final, ILS X-Ray, reporte localizador. Cometa 56, descendo para 2000 pés. Azul 4082, desça e mantenha 3000 pés, ajuste 10-105, inicie redução para 220 mais. Reduzindo 220, 3000 pés, 2015, 4082. 4082, vetor para sequenciamento, mantenha a proa limite ao localizador. Mantenha limitado a lote, 4082. Gente, o Yankee Zulu Wolf, prossiga sinal o Patrulha 03, prossiga sinal 17, pode na curta final. Curta final para o Gré. Botar lá na curta final da 17, o Patrulha 03. Era 5905, controle. 5905, não escuta, consiga. Voe direto Recife, Força Aérea 5905. Direto Recife, Força Aérea 5905. Oito, controle Olimpo 04. Afirmativo, frequência livre para coordenação, Juliette Papai Romeu. Era 5955, autorizado cruzamento, taxi aí Delta, chefe Fórmula 2, ano 2009. O 082 está autorizado a interceptar o lote. Afirmativo, nesta pro intercepta, mantém ainda 3.4082 a descida. Tem, intercepta o lote, 4082. Cometa 56 já estabilizado? Afirma, cometa 56 estabilizado agora no localizador. Tem 3 milhas para o marcador externo, complete final ILS, torre 11895. Cometa 56, torre 11895, completa a próxima. Chame antes da Juliette. Nível 230, sai da PUCA, vigilância. Até o 230, vigilância, Olimpo 04. 06, continua a aproximação. Reporte externo para checado. 56, prossegue a aproximação, reporte da Latina. O Zulu Golfo aproxima direto para ganhar? Para 1-7 após, taxiway até o hangar. Sim, frente, patrulha 03, autorizado continuar direto para o GRE, vento 1-1-0 graus, 099, partindo solo controlado. Botará no solo controlado, 03. Tango de Abravo vai efetuar pouso, confirme. Tango de Abravo, controle. Na sua, controle. Vai efetuar pouso, confirme. Pronto, final na imagem, ó. Já avisou o local de pouso? 1 minuto e meio, senhor. Ok, frequência livre para o pouso, Tango de Abravo. Pouso para Bravo, tá? Até mais, até daqui a pouco. 4082, localizador, pode descer glide? Sim, está autorizado, desceu pelo glide, livre LS, redução para aproximação e chame a torre 11895. 1895, reduzindo, 4082, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, um bom dia, o 4082 azul, final de 10 milhas. Torre 4082, cante da aproximação, ponte terra no trem checado. 82. Salvador, boa tarde, 790. Bono 790, aguarde um instante, cópia para Recife, boa tarde. Tá 3191, autorizado, puxa acionamento e chame táxi. Sim, autorizado. 05955, acompanha o ponto de espera. Sete nove zero, cópia. Eu vou no 790, autorizado Recife, 370 nível. Via Peruísque 58, decola da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-1-1-2. Cheque o rádio, eu só recebi a portadora. E agora como recebe? Alto e claro. 10370 Recife, 358, decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, 208, o controle, 512, transponde, cena 10, 790. Correto, gol no 790, chama para o puxa acionamento. Mará. No baixado travado 4082. Seu 4082. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. 4082. Cometa 56, solo patrão, não tem condições de liberar a esquerda no hotel? Livre a esquerda, frequência livre estacionada, cometa 56. Controle 4082, livre pouso, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 09. 4082, tem livre pouso na 1-0. Desça e mantenha 3 mil pés, ajuste 1-0-1-4, cancelada a restrição e tap. 14, 3 mil pés, 3 pés. Eco 220, a torre acaba de formar chuva na final da 1-0, chuva leve. Ciência, trip descendo aí para 3 mil pés. Pode voar a duna da presente? Vou ir na proa 055 para interceptar o localizador, o 5220. 055 descendo 3 mil pés, tá? 1-0. Azul 4082, solo aos 43, livre direito, chame solo 2 anos decimal 9. E 219, livrando 4083. Solo 3191, para o táxi, espera na cantina com 6 horas e 47, 197 a bordo. Cliente, o 3191, livre táxi. Em frente, via pátio, Índia, ponto que espera dar 1-0, chame a torre, 1895. Afirmo, 1-8, decimal 95. Alô, boa viagem. Solo Salvador, bom dia, 4082, livrou na Eco. Azul 4082, cliente livre táxi via Alfa Juliette. Gate ao 08. Alfa Juliette para o 08. 4082, um bom dia. Bom dia. E 5220 vai atingir 3 mil pés. Que desça para 2000, esta pro intercept o localizador autorizado final e ele é XR em forma estabilizada. 3 mil pés, repousar estabilizado, 3 mil. Papai Romeu, Índia November Alpha, reporte visual para roda. Bom dia, Gol 95, informação Lima, autorização para o Galeão para copiar. Quem chamou pra cópia? Voo 1556. Ok, comandante, aguarde um minutinho, cópia, Galeão. A saída é da El Transição Módiva. Aguarda, vou 56. Repo 04, passa 180, chama Centro Recife 12685, alterna 2545. É do 0, do sal 8. Recife, frequência 126.85, alterne 12545. 2.85, alterne 12545, Lúcio 04, Brasil. Conselho 5905, mantenha 170, chama Centro Recife em 12685, alterna 12545. Conselho 5905. Força Aérea 5905, controle, Salvador. 5955. E o 55 está livre a seção 90 na saída Fuca. Essa é Fuca, para 0-0. Força Aérea 5905, controle, Salvador. 5905, chame agora o centro, em 126 decimal 85, alterna 12545. 3895, cópia. Siga a bolsa, né? Autorizado, Galeão, nível 360, via Upezulu 1-0, até SMAP, após direto Lúvito e após direto Barbacena. Decola da 1-0, curva direita após a saída da El, transição Motiva, controle 1-2-0, decimal 8, o transponder 5101. Autorizou, Galeão, nível 360, decola da 10, fica à direita da El, posição ótima. Intercepta o Brasil 10, mate direto, lúpico direto, mar para o Sena. Controle 208, aciona 5101, ou 1956, posição 2. Voo no 556, correto, chame para o push acionamento. Chama pronto, voo. Botão 3895, cópia. Prossiga, senhor. Ok, autorizado Guarulhos, 340 conforme o nível, via UPZULU 10 até Bridge, em Bridge UPZULU 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva, o controle 120.8, transponder 5106. Então vamos lá, autorizado Guarulhos, nível 340, na Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, depois direto Drive, direto Poços de Caldas. Espera da El, transição ótima, 120.8, 5106, transponder 3895 da Tânia. Estamos na posição 3 para acionamento na posição. Ok, tá 3895, tá correto o cotejamento e livre o acionamento na posição, reporte para o push. Reporta push, obrigado. 3895. Para. Trip 5220, check trem. Abaixado e travado, sinal de 6 milhas. Livre pouso, pista 90, ventura 40 graus, 90 nós. Toma transporte esquerda. Antônio espera, vai ter ferro com aproximação. Eu não contei né, nenhuma, só a autorização do pouso, é isso? Afirmativo, livre pouso. Como traça a sua esquerda, não interfere com sua aproximação. Ok, livre pouso na 10, obrigado. Autorizado a rotatória, o Zulu de Letiã. Juliette Serra, prossiga agora para a rotatória. Mantenha 1500 pés, eu tenho tráfego 4 torres. Está agora ingressando na final da 17, um Charlie 150. Prossiga para a rotatória 1500 e chame a 218.95, atento ao tráfego na final. Atento ao tráfego, a tráfego 18.95, Serra, vai transferir. 790 autorizado, chame para o táxi. Juliette Serra. Tá, Zulu, Juliette Serra. Continue a aproximação. Reporte interceptando o sinal de 5 milhas. Sinal 17. 5 milhas, 17, Serra. Reportará. Voo 556, pronto, pode estacionar o 956. Voo 556, está pronto para o push acionamento? Afirmo. Autorizado, chame o táxi. Livre, chame para o táxi, voo 556. Na presente, 360, curvas pela esquerda. 360 pela esquerda, o Zulu Juliette Serra. Dia November Alpha, livre pouso, piso 97, ventando 20 graus, 909. Só